Por favor, não beba água com açúcar, beba água pura. Água com açúcar vai acalmar você, mas não vai matar sua sede. Água com açúcar vai acalmar você, mas não vai matar a sua sede. Só o que pode matar a sua sede é água pura. Por favor, não aceite um evangelho na alma, um evangelho na carne, um evangelho que alimenta seu ego. Não, querido, não aceite. Você sabe quando está ouvindo um evangelho genuíno? Quando? Quando que eu estou ouvindo um evangelho genuíno? Quando eu tenho um encontro com a minha imundícia, com a minha sujeira, e mesmo assim ainda me sinto o homem mais amado do mundo, aí eu sei que eu estou ouvindo um evangelho genuíno. Quando eu tenho um encontro com a minha mazela, com o meu pecado, e mesmo assim eu me sinto amado, eu me sinto protegido, eu sei que eu não vou ser lançado fora. Aleluia. Então você sabe que você está ouvindo o evangelho genuíno. Porque todo evangelho que diz que você tem que fazer alguma coisa primeiro. Não. Antes que clamaram, eu os ouvirei. Estando eles ainda falando, eu o responderei. É assim que aconteceu com o filho pródigo. Ele vem ensaiando no caminho. Não, vou chegar lá, vou dizer para o meu pai: pai, pequei quanto céu e quanto a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E ele já vem ensaiando no caminho. É isso que eu vou falar para o meu pai. Nem que seja para trabalhar na roça, nem que seja para trabalhar no celeiro, eu vou cuidar dos animais, não tem problema. Eu só quero é voltar. E quando ele chega, o pai está na porteira esperando ele. Tudo que ele havia ensaiado para falar caiu por terra. Tudo que ele havia ensaiado para falar caiu por terra. Por quê? Porque você nunca vai vencer a misericórdia de Deus. Você não está aqui porque você merece. Você não é um cristão porque merece. Você é um cristão por causa da misericórdia de Deus, por causa da cruz de Jesus. Aleluia!